falo por gosto, é milho rei, milho vermelho, cravo de carne, pago de amor, filho de um rei, e sendo rei, volta a nascer quando há calor. Minha palavra de talos do sol nascente, no madrigal. Ao sul da minha terra é Trigoleiro, é Alentejo, o meu país neste momento. O sol queima, o vento beija, Seara louca em movimento. Minha palavra de talos do sol nascente, meu madrigal, madrugada, amor, amor, amor, amor, amor presente em cada espiga desfolhada. Por mim achada, la la la la la la.